Sem ficar e sem você não quero mais estar. Você ainda vive no meu coração. Bem, é claro que estou a sofrer, mas o que eu posso fazer? Não é assim que se esquece uma paixão. Vem, devolva o que levou e esqueça o que passou. Sem você não quero mais estar. Você ainda vive no meu coração. Bem, é claro que estou a sofrer, mas o que eu posso fazer? Não é assim que se esquece uma paixão. Vem, devolva o que levou e esqueça o que passou. Da solidão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência aí. Estamos no YouTube, youtube.com/GilbertoElBichooficial. Nós estamos no Instagram também, @GilbertoElBicho. Bicho com X. Lá no TikTok também, Gilberto é o bicho, bicho com X. Top Cell celulares, Top Cell Rodrigo. Top Cell Prime. Meu bem, então vamos sair. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente se encontra sempre por aqui. Oh, yeah, yeah.